Battle of Jericho. Quem controla o rap como mancha nessa expedição? Põe a calça, segue Timberland, Blunts e o bombom. Tira o batom dessas donas, ritual de degustação. E meu plano fazer caixa da Rockefeller com meus dons. Ingressos esgotados, saldo como Donnie Brasco. Modelos com perrinho, lobotã de salto alto. O time é forte, delinquentes na boate de Glock. Concorrentes tão pesadas que parece um cofre. O bonde mistura dinheiro como Strogonoff. Virtuoso ao microfone como Pavarotti. Saiu com o pé direito, dá pra giro pra dar sorte. Amante da Joana, faço amor com as damas por esporte. As ruas tem mais dramas e terror que Hitchcock. O lírico avisto, a mente é o passaporte. Quem domina o rap, colhe até em espécies. Soma cheques com as damas mais quentes e dependentes sexys. É claro que é bebê ninja, nem finja dar o placar do jogo sem que consiga atinja. Quem domina o rap, colhe até em espécies. Soma cheques com as damas mais quentes e dependentes sexys. É claro que é bebê ninja, nem finja dar o placar do jogo sem que consiga atinja. Quando o time sublime chega, as garotas desinibem. Chegam com back, pagam caipirinha de limão martini. Sex appeal como mochini nas vitrines. Só preciso dar minha autoconfiança pra que a pista ilumine. Com drink numa mão, a outra controla o regime. Olho a olho na gata pra que ela fique livre. Natural, corporal, flua, credencial no beat. Quando eu chapo, fico alto com prédios em All Street. Eu penso com requinte, por isso tenho sucesso. Essa noite arrasto de boa uma leoa pra um bom sexo. Vou do perverso ao complexo com meu rap. Me chamo mestre porque combino sem ser tal Torricelli. Então acendo o back, pego da Mac e a dama sexy. Enquanto esquece o estresse, medite no rap. Quem domina o rap, colhe até em espécies. Soma cheques com as damas mais quentes e dependentes sexys. É claro que é bebê ninja, nem finja dar o placar do jogo sem que consiga atinja. Quem domina o rap, colhe até em espécies. Soma cheques com as damas mais quentes e dependentes sexys. É claro que é bebê ninja, nem finja dar o placar do jogo sem que consiga atinja.